É o bonde dos pretão. Quando eu te encontro, qualquer hora é um longo papo. Um fino trato, você me mata, eu te mato, mato. Eu te enrolo, cê me enrola e nós assim se trata. Desde pivete na escola, já dava uns tapa. Mas nem sou tão violento, essa brisa não é do vento. Já rebaixa a lupa e tá tudo lento. O plano tá bolado, chamo o primo e as quero. Contagem regressiva, 4-2-0. Nós estamos sempre, traz a rimp que tem recheio. Os marroquinos tudo rindo, os novatos saiu feio. Tá vindo os copos, no sapatinho já põe na meia. Toma blitz, negão, é sem conversa feia. Suave desencana, era metropolitana. Fica de bacana, que esses bico nem dá cana. Já tamo no Brasil, pra salvar só falta o Moura. Dá mais larica, que biotônico, fontora. Saco tijolo baiano, construção de vida boa. Tônica hidropônico, aquele que dá boa. É nós que voa. Não mente, não empaca, não trago caca. Saca a balola, vê se raca. Saco tijolo, baiano, construção de brisa boa. O tônico é hidropônico, aquele que na boa. É nós que voa, não mente, não empaca. Não trago caca, saca a balola, vê se raca. Por onde andas, com quem andas? Com Maria de Ruanda, lá de outras bandas venezuelanas, né fi? De vez em quando cundim, daquelas que te envolve e que te deixa facinho, aquele tipo feminina e que chega e domina e desbaratina. Faz sua mente, então conquista o ambiente. O seu perfume é que fraga, mais que Armani ou que Prada. Não enjoa, não me estraga, não me embriaga. Vem na moral, fico afro-oriental. Pois você é natural, não vejo nada de anormal. Erva daninho de já, um blunt pra comemorar. Então faia, faia, faia. Saco tijolo baiano, construção de brisa boa. Tônica hidropônico, aquele que dá boa. É nós que voa, não mente, não empaca. Não trago caca, saca a balola, vê se raca. Saco tijolo baiano, construção de brisa boa. O tônica hidropônico, aquele que dá boa. É nós que voa, não mente, não empaca. Não trago caca, saca a balola, vê se raca. Flow! Great day. Great T, é o Great T. É o bonde dos pretão.